são mal e eu quero bem. Que me fez chorar, sorrir também. Nem precisa falar, você sabe quem. Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa. Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa. Pra você que foi capaz de me perder. Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você. É, não deve tá fácil pra você que foi capaz de me perder. Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro. Porque fez coisas que meu orgulho não perdoa. Ah, é, não deve tá fácil pra você que foi capaz de me perder. Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você.